Salvador, muito bom dia. Webjet, Whisky, Juliette Bravo. Whisky, Juliette Bravo, prossiga. Whisky, Juliette Bravo, no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Whisky, Juliette Bravo, está autorizado a iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Iniciando, reportará para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette Bravo. Salvador 2320, tem 124 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando restrita para a nossa passagem. Então, 3520, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1018. Via Índia Alfa está autorizando o táxi, registrado no 08, reporta pronto para decolagem. Juliette Bravo, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término, fing de número 4. Ciente, prosseguindo o reboque, reportará no término, Whisky Juliette Bravo. Vai aqui, o ponto espera pronto para decolagem, tá? 3, 2, 0. São 3520, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 150 graus, 89. Autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, são 3520. Santorini 520, decolada 09, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, é o SAM 3520, bom dia. SAM 3520, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 190 na saída Puca. 190 na Puca, ó. Salvador, o Isco Juliette Bravo, reportando o término do reboque para o pátio principal, box número 04. Obrigado e um bom dia. Sente frequência livre, um bom dia, o Isco Juliette Bravo. Bom dia. São 3520, controle. É, o senhor transfere ou passa de controle para controle, senhor? A terminal Aracaju, ela vai até o nível 145. A aeronave que voa até o nível 145, inclusive, ela é feito o controle que a gente chama aqui o passo a passo, sem passar por centro Recife. Mas acima do 145 é passado para Recife e Recife passa para Aracaju. Ah, ok. É, 145 já fica um pouco baixo para nós, mas de qualquer forma o senhor pode coordenar então o nível 170, por favor? Não, 150 para você. Será coordenado 150. Até, assim, sugestão, não é nem devido estar falando em estação minha, mas No caso, decolagem para Aracaju até o nível 140, assim fica até mais fácil solicitar a prova direta que não depende do centro registro. Por exemplo, solicito direto Aracaju até o nível 140, o próprio controle de Salvador tem autonomia para autorizar direto sem coordenação. Ah, tá bom, então pode ser 130, então, senhor. Estou autorizado no 130, vou direto para Aracaju, está 3520. Sim, estou aqui em cima do nível 130, aguardando quando possível a posição. É, o Alfa Romeo 363. Então, 3520 autorizado, Alfa Romeo 363. Direto 363, rodando 3520, obrigado. Então, 3520, serviço radar encerrado, 61 no Milhas, Nordeste, Salvador. Mantenha o nível no 30, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal, 31, bom voo.